você toca nessa ferida, diz que vai embora e é o fim. Depois ninguém quer voltar pra mim. Esse vai e volta é porque sabe que eu não vivo sem você. Experimenta me deixar mais uma vez. Só mais uma vez. Me deixa proceder a besteira que eu vou acabar fazendo. Vou me enforcar com papel higiênico, me jogar de cima da casinha de um cachorro. Ai, socorro. Me deixa proceder. Vou me afogar num aquário vazio, me envenenar tomando danoninho, me jogar na frente de um carrinho de mercado. Ai, coitada, se acha mesmo que eu vou morrer? Me deixa proceder. Meu parceiro Marco Júnior Sportnet, alô Kik Sportnet, é nóis! Toda vez que a gente briga, você toca nessa ferida, diz que vai embora e é o fim. Depois liga e quer voltar pra mim. Esse vai e volta é porque sabe que eu não vivo sem você. Experimenta me deixar mais uma vez. Só mais uma vez. Me deixa proceder a besteira que eu vou acabar fazendo. Vou me enforcar com papel higiênico, me jogar de cima da casinha de um cachorro. Ai, socorro. Me deixa proceder. Vou me afogar num aquário vazio, me envenenar tomando danoninho, me jogar na frente de um carrinho de mercado. Ai, coitada, se acha mesmo que eu vou morrer? Me deixa proceder.